Apertem os cintos, que a partir de agora nós vamos juntos nessa viagem. Nossa Senhora, quem diria nada, a justiça do homem atua na quebrada. Mais um malandro que vai pra igreja, quase morre de quebrada na sexta-feira. Deixa de lado, se liga, deixa quieto. Mais uma mãe, solteira, bota um feto. Foda-se o mundo, o frevo lá no fundo, ninguém tá nem aí. Cheque sem fundo, bebida importada, cerveja na alta, whisky on the rocks, no rádio beatbox. Mais um malandro que mete os ferros, só anda trepado na cinta, um ferro. Ninguém mete as caras, maluco escancarado. Torava só as donas, mas nova tarado. Deixa quieto, de rocha eu tô calmo. Te vejo em seu futuro, embaixo a sete palmos. Tô só observando, eu vejo uma luminosidade, um tiro. Tô só observando, um véu que separa o joio do trigo. Tô só observando, eu vejo uma luminosidade, um tiro. Tô só observando, um véu que separa o joio do trigo. Ó, o cara aí tá só me observando, me olhando de lado, tipo me secando. Chega aí, compadre, que eu quero te falar. Vai se fuder, chega pra lá. Para de me olhar, chega mais pra lá. Não te devo nem satisfação, maluco, vai encarar. Mexa comigo não, respeita esse irmão. Vou te dar só uma ideia, no inferno tem cão. Maluco escancarado, uma puta do lado. Não gostou da ideia, ficou puto, safado. Virou as costas e saiu, ele entendeu. Se for pra morrer, antes dele do que eu. Junto com meus irmãos, curtindo o som bandido. Na minha área, chaparral, no rap que eu ligo. Nas ondas da minha FM, som pirata. Os homens tão na captura pra atacar. Lembrança daquele maluco comédia. Só pensa em si próprio, não faz uma média. Matou mais um irmão, por causa de um oitão. Tô entalado com esse cara, não tem jeito não. Se pisa no meu calo, ele vai ver de qual é. Não mexo nenhum dedo, malandragem tá de pé. Responde ao meu comando, na minha área eu mando. De longe eu só vejo o regaço, faz o pano. Tô só observando, eu vejo uma luminosidade, um tiro. Tô só observando, um véu que separa o joio do trigo. Tô só observando, eu vejo uma luminosidade, um tiro. Tô só observando, um véu que separa o joio do trigo. Sempre assim, do mesmo jeito. Quem não bota fé, então mete os peitos. Aqui podia se chamar Torre de Babel. Ninguém se entende. Foi pro céu, olha lá, é a tele maluco novamente. Rolou um papo que estuprou crianças inocentes. Será que a vida pra ele não tem sentido nenhum? Caiu seu próprio irmão. Sem motivo algum, ele não liga pra porra nenhuma, não tá nem aí. Em sua pequena trajetória, a casa vai cair. O côncavo convexo em meio à multidão. O bem e o mal se dividem na mira de um oitão. Espera aí, o que que tá acontecendo? Curte só aquele carro, bandido tá vendo. Não sou vidente, mas alguma coisa vai acontecer. Vou esperar pra ver. Tô só observando, eu vejo uma luminosidade, um tiro. Tô só observando, um véu que separa o joio do trigo. Tô só observando, eu vejo uma luminosidade, um tiro. Tô só observando, um véu que separa o joio do trigo. É, como eu tava ligado, o bicho agora vai pegar pra esse safado. Um pai de família segura, vai se vingar. O que tu fez com minha filha, agora tu vai pagar. Em meio a gritos de perdão, não faça isso não. Dizia que era doente das ideias, meu irmão. Disse que a profecia estava se realizando. Disse que era o Jesus Cristo se crucificando. A gente assistia tudo que acontecia. Um ferro nas ideias, ele pede chia. Pelo amor de Deus, não faça isso não. O seu último desejo, uma oração.